mais melindrosa, mulher linda e única, como o lado da lua que se oculta, escondia o mistério e a sedução. Comovida com a revolução de Guevara, Camilo e Sandino, escutou meu espelho cristalino, viajou nosso sonho libertário, Bela Inês com seu peito de operário, a burguesa que amava o capitão. Acontece que a história não tem pressa, e o amor se conquista passo a passo, o ciúme é a véspera do fracasso, e o fracasso provoca o desamor. Bela Inês teve medo do condor, queimou cartas, lembranças do passado, e nessa guerra de Deus e do diabo, entre fogo cruzado, desertou. Bela Inês com seu peito de operário, não me esconde seu ar conservador. Mas eu tenho um espelho cristalino, que uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que alumia, ao meio-dia clareia a luz do sol. Passo a passo, o ciúme é a véspera do fracasso, e o fracasso provoca o desamor. Bela Inês teve medo do condor, queimou cartas, lembranças do passado, e nessa guerra de Deus e do diabo, entre fogo cruzado, desertou. Bela Inês com seu peito de operário, não me esconde seu ar conservador. Mas eu tenho um espelho cristalino, que uma baiana me mandou de Maceió. Não esquece nosso sonho real e atrevido, Bela Inês tem o peito dividido entre um porto seguro e o além-mar.